destino aprontou uma grande emoção. São os melhores motivos que nos fazem sonhar. Mesmo com os tropeços, vamos levantar. A amizade e o jogo sempre a nos guiar. Com Davi e seus amigos prontos pra lutar. No último minuto, a pressão é brutal. Um chute inesperado, um momento fatal. Davi tenta pegar, mas a bola escorregou. E o sonho do título, de repente se foi. São os melhores motivos que nos fazem sonhar. Mesmo com os tropeços, vamos levantar. A amizade e o jogo sempre a nos guiar. Com Davi e seus amigos prontos pra lutar. A história não acaba, é só o começo. Com o apoio da equipe, encontramos o peso. O frango não define que somos de verdade. Juntos na jornada, na pura amizade. São os melhores motivos que nos fazem sonhar. Mesmo com os tropeços, vamos levantar. A amizade e o jogo sempre a nos guiar. Com Davi e seus amigos prontos pra lutar. Então vamos celebrar cada passo e cada queda. Os melhores motivos nos levam à vitória certa. Davi no gol, com coragem no olhar. Com fé e união, sempre prontos pra brilhar. Então vamos celebrar cada passo e cada queda. Os melhores motivos nos levam à vitória certa. Davi no gol, com coragem no olhar. Com fé e união sempre.